sobre, fala sobre. Estrangeiros.

serve o teu disfarce e o teu secreto olhar, se não tens ninguém a quem te revelar? Serás um silêncio ou um sonho desfeito? Será teu grito que arrasta? Canal 2 da Antena Web. Yeah. Canal 2, Antena Web. Facebook, amiguinha, tem um corpo divinal.